samba, zero minuto. Faça seu castelo, eu te apresento o meu mundo. A cota tá no bolso, tô firmão, disposto pro que vim, sujeito pra minha missão. Ladrão, tô no volante, 50 por hora, ouvindo Marvin Gaye com os irmãos, minha trilha sonora. Desde o passado se planta e colhe o que faz. Vejo tanta fita que já não comove mais. Sou vira-lata que vive pelo mundo. Na picadilha nos traço vagabundo, no sapatinho pois só quem é conhece. Na picadilha como sempre show estresse. Vem malando Coca-Cola, esse é um antídoto. Se cê pensa que é pouco, vem comigo. Aqui tudo é feito pela situação. Cê quer saber da minha ideia? Escuta aí meu bom. Agora é 10:30, tô aqui. Se a brisa me envolve rapidinho, tô aí. Tudo é passageiro, tudo tem sua hora. Todos já falou, só que agora é minha cota. É um complô que é feito contra a nossa parte, mas o rap é compromisso, vagabundo, não é viagem. Hey, você conhece o manifesto, sabe do que fala e conhece tudo de perto. Vive no mundão, sujão e tá disposto. Vive no perigo e tomando em quadro dos outros. Uma chavaiada que cola na quebrada. Salve, salve, rapa, não dá nada. Aprecio a natureza, viajo nas estrelas. Penso nessa vida passar de passageira. Tudo que eu sei é a única coisa certa. Mas se for a meta, não, não tô com pressa. De San Cassiopeia represento esse vagabundo. Te apresento agora um novo mundo. Lio MR no momento enquadrando seu tempo. Seja quem for, não passa batido, eu lamento. De San Cassiopeia represento esse vagabundo. Te apresento agora um novo mundo. Lio MR no momento enquadrando seu tempo. Seja quem for, não passa batido, eu lamento. Esperou, agora espera, não é fácil como novela. Depois da meia-noite cê vê a sequela. Vejo uma pá de parceiro no sofrimento. Que corre pelo certo, que tirou uma cara lá dentro. Não foi pagando, nem mesmo se explicando. No inteiro urbano eu vejo vários falando. Na altura da madrugada, adrenalina mil. Do outro lado da avenida, os porco da civil. Talvez um ponto, estilo da Amsterdã. Loucura é tanto, só se vê no dia de amanhã. De São Caetano, no corre vencendo e perdendo. Tá entendendo, parceiro, o que eu tô dizendo? A causa é justa, se tá disposto na missão. Os verdadeiros vão vencer, só que os falsos não. Pode nadar, nadar até se afogar. Ou no deserto se perder e não se encontrar. Na praça da fumaça sempre matutando. Tô registrando o que cê tá falando. Despinguelado, falando tudo enrolado. Tá de aguinha de Marquinho, falou, otário. Desse lado de cá é muito fácil ver que pra morrer você basta apenas viver. Essas horas da noite é de se esperar. Muita aconteça, muitas águas vão rolar. De San Cassiopeia represento esse vagabundo. Te apresento agora um novo mundo. Lio MR no momento enquadrando seu tempo. Seja quem for, não passa batido, eu lamento. De San Cassiopeia represento esse vagabundo. Te apresento agora um novo mundo. Lio MR no momento enquadrando seu tempo. Seja quem for, não passa batido, eu lamento. No piano, gol, Lio MR voa. Aprontosa, curte, aprontosa, zoa. Na paz, na cama, no pique das ruas. Quem tá com nós é corrida e essa onda segura. Verdade, maloqueiro é esse aí. Só quem bebe é só. Quem fuma é quem fuma. Muito pelo que eu pude ver e ouvir. Arapuá, Ponte Preta, Heliópolis, Singapura, loucura. Tá mais consciente no volante. Atena não vem da velo, vende o som da cidade. Ligeiro com os rock, só o som é marcante. Aumenta o volume do rock, vou adiante. Vem ter vagabundo que não nega a voz. Lado a lado no rolê, dando multa nos boys. Chavecando a mulherada que não é casada. Os irmãos que sangue vão poder chegar na parada. Eu vou passar caminhado, o rolê tá começando. Agarre logo essa gata, não vai mudar seu plano. Samba São Caetano, na maior humildade. Tributa Bob Marley no centro da cidade. Na realidade, lá vai os badios. Até das mais lindas que me sorriu. E na calada da noite, nem me viu nenhum pio. Não deixa o vento levar, que já era, subiu. Conexão de samba sanca, acendendo o pavio. Explodiu, atingiu quem ouviu. Foi com respeito e humildade, verdade meu. Quem conhece em São Caetano, meu parceiro leu. De San Cassiopeia represento esse vagabundo. Te apresento agora um novo mundo. Lio MR no momento enquadrando seu tempo. Seja quem for, não passa batido, eu lamento. De San Cassiopeia represento esse vagabundo. Te apresento agora um novo mundo. Lio MR no momento enquadrando seu tempo. Seja quem for, não passa batido, eu lamento. É isso mesmo, rapaz. De Sanca Sampa, novíssima do compadre, o parceiro Lio MR, participação especial de Fuado, Mandamentos. Aqui no meu, no seu, no nosso. Rap do bom, todo sabadão das 8h30.